noite mais comprida, porque tu sem despedida levaste contigo a aurora. Agora tudo o que era cor e vida é recordação sentida, que só eu sei onde mora. Meus olhos mais baços, quando relembro os abraços que me davas toda a hora. Agora os breves dias são escassos para conviver com teus traços que de mim não vão embora. São escassos para conviver com teus traços que de mim não vão embora. A luz que se arredonda, alongando minha sombra sozinha. Uma dor que ao doer é só minha. Um desvio inquieto, um olhar indiscreto na esquina. Um rapaz de blusão arrastando pela mão a menina. Capaz de sorrir pelos passeios, um travesti que quer assumir-se mulher sem receios. O alarme de um carro, um cigarro apagado. O semáforo fechado para gente. Só o fado de tom e o fadista que é bom improvisa. Estão em salto os sapatos, desce o preço dos fatos de cor lisa. Cheio, uma voz de primeiro vai chover. Bate forte a saudade, como a grande vontade de te ver. A luz que se arredonda, alongando minha sombra. Que ao doer é só meu. de bater. Uma dor que ao doer é só minha. A saudade a bater. Uma dor que ao doer. Chegamos assim ao fim da nossa emissão de hoje do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Foi um prazer enorme estar consigo durante estes 30 minutos repletos da maravilha portuguesa que é o fado. Amanhã voltarei acompanhada de guitarras, violas, poetas e fadistas para lhe trazer esta grande maravilha. Vamos terminar esta nossa emissão com os três habituais fados, mas antes relembre-lhe a nossa página do Facebook, onde pode pedir os seus fados, através de facebook.com/radioantenaweb. Ou então, também nos pode enviar o seu pedido musical para o e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. A nossa box de comentários aqui na nossa página também espera por si. Vamos pôr o ponto final hoje na voz de Jorge Fernando, que nos canta Chuva. Logo depois, Manuel de Almeida canta para nós Além de Ti. E terminamos esta emissão com Argentina Santos, que nos canta Vida Vivida. São estes os três fados que proponho para o fim desta nossa emissão. Espero por si amanhã aqui para mais um Fado Maior no Canal 1 da Rádio Antena Web. Fique bem, boa tarde, até amanhã. Coisas vulgares que há na vida não deixam saudar. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da história da gente. Outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. Na chuva molhada, meu rosto gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moço perdido gritava à cidade. Que o fogo do amor sob a chuva há instante. Ouviu e calou meu segredo à cidade. E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade. rosto gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moço perdido, gritava a cidade que o fogo do amor sob a chuva há instantes morrera. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade, e eis que ela bate no vidro trazendo a saudade. E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade. Criança, te adorei, fiz de ti a doce esperança do amor que desejei. Hoje vejo loucamente que quanto mais me desprezas, mais te quero ardentemente. Esquecer, já fugi ao teu olhar, julgando assim apagar o fogo da minha crença. Mesmo distante, tua imagem não esqueci. Quanto mais longe de ti, mas sinto a tua presença. Cruel sorte Deus me deu, ter no peito um coração e saber que não é meu. Tristes olhos recebi, deviam ver toda a gente e só te veem a ti. Além de ti, nem o mar longo e profundo, nem a grandeza do mundo, nem do sol o seu calor. Além de ti, só Deus, alma redentora. E este amor que sofre e chora à espera do teu amor. Volta atrás, vida vivida, eu tornar a ver. Volta atrás, vida vivida, eu tornar a ver aquela vida perdida que nunca soube viver. Aquela vida perdida que nunca soube viver. Voltar de novo, quem dera, a tal tempo que saudade. Voltar de novo, quem dera, a tal tempo que saudade. Voltar